holding on when my brain's ticking like a bomb. Yes, the black dogs have come again to get me. Sweet bitter words, unlike nothing I've heard. Sing along, Mockingbird, you don't affect me. Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Caralho, Evandro, presidente Trump agora, rapaz. Agora vai, agora make... Ixi, como que é o slogan? Make America Great make Again. Make America Great Again. Ó, já pensou? Caralho, ainda não caiu a ficha, Evandrinho. Não, é o Lula, quando ele voltar, que você tá ligado que ele vai voltar. Pior que faz. Ele tem que fazer um slogan, Make Brasil Tigre Again, tá ligado? Onde a população pobre foi pra Orlando e o caralho, na época do Lula. Que é isso aí, mano, é isso aí, quem diria? É, cara, foda, tipo, parece o roteiro do South Park, tá ligado? O Trump ser eleito. Não, tá. E ele tá lá, mano, de verdade, mano. Pior que algo similar aconteceu no South Park. Sim, a última temporada, inclusive, é maravilhosa, assistam, fala exatamente disso. Exatamente. É muito previram inteligente, futuro, mano. Cara, eu não consigo acreditar porque todo o estabelecimento tava tão contrário ao cara... E o cara falou tanto absurdo aqui e ali, né? Que eu realmente achei que não ia dar. Não ia, ele falou tanto. Não, cara, mas sabe o que é foda? Tipo assim, eu não sou politizado, eu tento me manter informado, mas, cara. Isentão. É, eu tento ser isentão porque, tipo, tipo se você olhar, os dois lados têm suas razões, tá ligado? Se você pensar em direita e esquerda. Os dois lados têm algumas razões e os dois lados falam bosta de ocasionalmente. Exato, é assim. Exato. Então, tipo, é foda ficar se manifestando porque às vezes você concorda com um ponto, aí o cara. Caralho, chegou o petista, filho da puta. Acende, cara, a fogueira aí pra atacar ele. Nem me fala, brother, nem me fala. É, então, eu tô ligado. É você que se expõe aí às vezes no YouTube, você sofre disso. Então às eu tento. Eu tento ficar na encolha por isso. Mas, cara, é foda porque assim, a pessoa toma muito partido, né? Demais, cara. E aí o que acontece? Aqui, isso já não é de hoje a parada do Trump. Aqui no Brasil, lembra do Tiririca? Quando ele se candidatou? Todo mundo ficava, o Tiririca, olha que legal, os comercial dele, não sei o quê. Mas na hora de falar sério, todo mundo fala. Porra, mas você acha que o Tiririca vai ganhar? Pois é. E aí, pá, o cara é recorde de voto, tá ligado? Mas, cara... aí, tipo, em São Paulo, que recentemente teve o Dória contra o Haddad. Então, o Dória, mano, que é Dória? Mal mofadinho, não manja nada. A única coisa que eu sei desse Dória é que ele limpou as pichações do Rio, de São Paulo. Tá limpando. A ideia dele é dar uma camuflada na cidade. Aí, o que acontece... Todo mundo, mas você acha, Dória nunca foi da política, não tem, porque o establishment, olha que bonito, da política brasileira tem muito assim, que são os grandes players que vão participar e decidir o rumo do país, tá ligado? Não tem como um cara comum, entre aspas, chegar e participar dessa porra que a gente sabe que é o House of Cards, mano. É o cara costa quente com o outro, que tem os esquemas, que paga propina, que não sei o quê. Tanto que a galera fala que o PSDB, né, manda no país há 500 anos sem nunca ter nenhum cargo de presidência, nem nada gigante. Tipo, porque os caras por trás estão ali manipulando. E aí, chega um Dória e os caras falavam, mano, Dória vai ganhar. O que é Dória, cara? Eu nunca vi nem falar na minha vida. O cara vai e ganha, tá ligado? E me parece que nos Estados Unidos aconteceu uma parada parecida, velho. Porque o South Park até brinca com isso nessa última temporada deles. A galera ficava falando assim, e meu irmão mora lá, ele também confirmou que rolou isso. Muita gente falava, vou votar no Trump porque ele não é político. Ele não vai fazer as mesmas cagadas que os políticos fazem. Pois é, isso entendeu? É um... Aí é foda, mano, porque aí o cara é milionário. O cara quer o americano tigre lá, que mora no Texas, todo fudido, na seca monstro, não tem o que comer, sei lá. Mano, o cara fala, pô, esse maluco sabe o que faz. Ele é milionário, eu quero ter a vida igual a dele. Vamos votar nele. Ah, ele foi nessa e ganhou, mano. Mano, é o seguinte, o que acontece? Um dos apelos do Trump, né, é o fato justamente que ele é de fora de Washington. Sim. E tal. Ele não faz parte, né, ele não tá... Eu acho que o termo é mancomunado, como é que é? Tem um termo mancomunado, essa palavra. Mancomunado lá com os, né, com... Só que isso, na verdade, não é tão... isso, na verdade, apenas superficialmente, porque as pessoas que ele esteve apontando pro gabinete dele... Continua sendo aquela galera de sempre, basicamente. Sim, mas entendeu? É, tipo, política é muito foda, porque você fala, foda, o presidente, mano, vai ser XYZ. Mano... Mesmo o cara idealista chega lá... Não tem como, mano. É que nem um anel, mano. Política é que nem um anel. Exato, é exatamente. Boa analogia. Pode chegar, mano, o João Paulo II, tá ligado? Que era o Papa mó bonzinho e tereréu. Ele vai chegar e falar, gente, a gente precisa fazer isso. Os caras, rapaz. E aí, o que a gente vai ganhar? E não sei o quê. Tipo, é todo mundo olhando o seu lado, tá ligado? O cara tem que ser, mano, entre aspas, filha da puta, pra ele pensar em ser presidente, tá ligado? No sentido de que ele sabe que ele vai ter que fazer se mancomunar, como você falou aí, com um cara que ele é completamente contra as ideias e ideologias, tá ligado? Ele vai falar, mano, eu preciso daquele cara do meu lado. Como que eu faço pra ter aquele cara do meu lado? E aí ele tem que abrir negociações. É isso que acontece a bosta. Porque cada um vai puxando o seu lado. O cara, eu quero isso. Aí, aqui no Brasil, por exemplo, tem o lance. Ah, tem a bancada evangélica. Aí tem a bancada ruralista. Aí tem não sei o quê. Aí, mano, cada um vai pro seu lado. Precisa a bancada da rola pra fazer o contra... a galera do... a indústria pornô, né? Tá lá lutando pelos seus direitos. Então, mano, política é foda. Por isso que eu não gosto, tá ligado? Porque se você começar a discutir, pesquisar e tomar partido, mas tá fudido e no final acaba aquele esquema de... Eu sei que é foda, é meio falar, mano, nunca vai mudar e essa bosta aí mesmo. É niilismo. Abrace o niilismo. Isso é verdade. 2017, entendeu? Abrace o niilismo, mano. Vamos tudo morrer mesmo. É, porque... Mas, não tipo, é meio errado pensar assim, porque se... Realmente, pensando assim que não vai mudar, tá ligado? Então eu acho válido ter os caras que vai pra rua, grita... E faz testão no Facebook, e cria teoria das conspirações, e xinga, e usa avatar de XYZ, tá ligado? Mas, mano, ai, puta. Falando em teoria da conspiração, devia a gente mencionar aqui rapidamente: o avião lá caiu, hein? Caiu, rapaz. Que coincidência, hein? Tanto avião pra cair no mundo. Como que pronuncia? Teori ou teori? Não sei. Teori Zavascki que os caras chamam. Teori, sem acento. Caiu o avião do Cupad aí. É, mano, caralho, essa história é capulada. Essa história é Rose of Cards. Rose of Cards da vida não, real. Vou te ser sincero que eu não... Eu sou de... Como é que se diz? De... Eu parto do princípio de que teoria de conspiração é muita viagem. Mas... Mas aqueles... É igual eu falei. É tipo, mano, o Bolsonaro. Os caras falam, caralho, gosto do Bolsonaro, maldito louco. Mas, mano, até o Bolsonaro, ele fala coisas que tem a ver. É que a maioria das coisas que ele fala é bizarrice. Mas é, até o Bolsonaro tem. Ele fala as coisas que você. Ele fala algumas coisas que faz sentido às vezes. Ele fala as coisas que faz mas sentido. Até a gente fala coisa que faz pois sentido. Pois é, então. E aí, isso tá nem merda. E aí, tipo, teoria da conspiração. 90% das vezes é viagem, mas de repente 10% das vezes tem alguma lógica, tá ligado? É isso que é foda. É, não sei, é difícil, mano. É complicado. Mas, Evandrinho. Sim. Vamos pras notícias. Bora. Que não são de política, eu acho. Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, um pedaço de mulher. Jogaram uma bomba no cabaré, voou pra todo canto, um pedaço de mulher. Vamos começar bem, hein? Vamos começar na Rússia. E a propósito, eu faço um apelo ao nosso brother que criou o mapa interativo de notícias do MPB. Ele aparentemente, não sei se ele morreu, se ele foi... Você acha que o avião dele caiu? Foi preso, tava no avião do Teori, porque o Teori... Ele parou de atualizar o nosso mapa, porra, brother. Ajuda nós. Porra, o mapinha... Teve um maior trampo pra fazer, né, mano? Pois é, mano, não abandone. Continue, que tá maneiro pra galera acessar. Pra gente no final do ano fazer o levantamento, o IBGE, da cidade e tal. Qual cidade? Acho que no momento o Rio tá liderando por causa das Olimpíadas. Sim, mas tentou todo um ano pra as outras cidades se destacarem. Mas então, diretamente da Rússia. Olha aí. Na Rússia, assassinos dois bebem loção de banho falsificada e morrem envenenadas. Tem duas camadas aí. Quem tá bebendo loção de banho pra... Calma aí, lê de novo, você não leu errado, não? Não, mano. Na Rússia... Eles não beberam 62... papinha, sei lá, que porra que bebê que tem que beber. 62 bebem loção de banho falsificada e morrem envenenadas. Caralho. Casos aconteceram na Sibéria. Ah, agora eu tô começando a entender. Onde o índice de alcoolismo é alto. Muita gente chega a beber produto de higiene e limpeza. Isso é verdade, isso acontece aqui em Alberta também. Caralho. Vou ler aqui. Na Rússia, chegou a 62 o número de pessoas que morreram envenenadas com uma loção de banho. Todas as vítimas estavam querendo bronzear o estômago. Todas as vítimas beberam produto que tem alto teor de álcool. Tá vendo o que é o negócio? Os caras são pobres, mas são alcoólatras. Estão tremendo na loucura. Exatamente. Certo. E aí foram apelaram pro que tinha. Entendeu? E o que tinha era loção de banho. Isso acontece aqui em Alberta, como eu já comentei aqui em outro episódio, tem uma população muito grande de indígenas, né? E eles são meio na margem da sociedade, sabe qual é? Vários problemas com droga, com alcoolismo e tal. Então o que eles fazem aqui, eles bebem, sabe aqueles... Tô ligado, de enxaguante bucal. Tem álcool. Exatamente. Apaga isso aí, editor. Não vou fazer propaganda de graça, não. Bota um blip aí. Jabá de graça. Enxaguante bucal, que tem álcool. Então caralho, os caras vão na farmácia. Mas os caras têm que tomar, tipo, uns dois barril, né? Pra dar alguma coisa. Não sei qual porque, que é o problema. Espero eu uso essa porra aí. Espero eu que não tenho teor alcoólico alto, tá ligado? Peraí. Alcohol, deixa eu ver aqui. Alcohol, deixa eu ver aqui. O nome do que usa, da marca que usam aqui, é Oxi, mano. É foda. 29% de álcool, porra. Tá, porra. Tem mais de vodka. 14%, meu caralho, mais que cerveja, isso, mano, tá errado. Meu Deus do céu, é muito álcool, não dá não. Começar 14%, porra! Não, e não é caro, dá pra comprar vários, fazer uns drinks e vender na balada, vender na rua no dia do jogo. Caralho, tá explicando. Olha, ó, a dica é me beber, em vez de comprar... Você não tem dinheiro pra vodka. Em vez de comprar, qual é aquele gorozinho lá que você falou? Corote, um real. Mas aí, o corote é mais barato, peraí, mano. Peraí, calma, responde, peraí. Em vez de comprar o corote, qual é o porcentagem? Qual é a porcentagem? O corote é o tigre que desistiu da vida já. Qual é a porcentagem de algo do corote? Nem sei, mas é muito, agora. Ele é pinga, mano. Vamos ver aqui. Peraí. Corote deve ter, cara, uns corote, porra, 35, álcool. 40, maluco. É forte pra caralho. Deixa eu ver aqui, corote. Aqui, ó, 39, achei um. 39, acho que é o mesmo. As garrafinhas de plástico, Easy, pô. Se o corote. Calma aí, olha só. Olha os corotes coloridos, caralho, no YouTube. Se a garrafinha do corote, digamos um litro de corote, tem. Deve custar um. Tem lugar que custa um real. É uma das poucas coisas que você ainda compra um real. Corote, cadê o corote? 39%, né, você falou? Sim. Peraí, cara, deixa eu ver aqui, corote. Lá vai os estatísticos fazer conta errada de novo. 39%. Né? Você bebe um litro de corote, então, basicamente, 400ml foi de álcool, tá correto isso? Tô fazendo a conta certinha? Sim, sim. É assim que funciona a porcentagem de álcool. ML. É, 1000ml. Se 40% daquilo é álcool. Sim, 400ml é álcool, né? Se o cara tomar um litro de jabá de cocal... Se o cara tomar... Se o cara tomar três... Que desgraça de vida, mano. Como que... Alguma vez na sua vida você imaginou fazer essa conta? Tipo, se o cara tomar 3 litros... Ele fica mais bêbado do que se ele tomar... Nossa. Não, fica quase. Fica 30... É equivalente, equivalente. Fica... É, pois é, equivalente. Tá quase igual. Em vez de tomar... Um litro de corote, você compra 3 e... Expliquem essa, Teus. Fazer uma imagem pra colocar no post. 3 ocapas igual um corote. Entendedores entenderão. E aí foi o que aconteceu. Todas as vítimas beberam o produto que tem alto teor de álcool. O que aparentemente, naturalmente, é de boa. O cara fica lá loucão, né? Tudo bem. Na Rússia é isso aí, mas a gente acorda, escova o dente, eles acordam e bebem álcool. Bebe um corote de... Segundo as autoridades... Criar uma marca só de corote, com gosto de menta, tá ligado? Segundo as autoridades, o caso aconteceu na Sibéria, onde o índice de alcoolismo é alto e muita gente chega a beijar e ler essa parte. A loção que causou a intoxicação era falsificada e continha metanol. Caralho, não é isso que bota em carro de Fórmula 1? Porra! É isso aí, mata, mano. Caralho! Não tomar, não. Eu imagino. Caralho, 62 pessoas morreram. O presidente Vladimir Putin mandou que o governo busque forma de controlar a produção e a venda de produtos que possam oferecer qualquer risco. Mas aí, caralho, o que vão fazer? Mano, se o cara quiser beber gasolina, não tem como pedir. Tá, tipo, a gente tá falando no começo do programa aí sobre o governo, política e tal, leis, mano... Deixa morrer, caralho! É a seleção natural, tá ligado? Você não quer tomar um balde de álcool na hora que acorda? Deixa, mano. Pelo menos a gente faz o saco dessa porra. O que o governo quer regularizar, tá ligado? Não tem como o governo impedir que a galera beba uma parada. Caralho, mano, se fizer qualquer outro produto... A única forma de impedir isso é impedir a produção de qualquer produto que contenha álcool. Não tem outra forma. Não tem como, é. Pode crer. Pô, os caras fazem cachaça na cadeia aqui no Brasil, Izzy. Caralho, pode crer, era privada, tem, tipo, né? Não tem matéria-prima, os caras pegam, dá um jeito, sei lá como, e MacGyver, faz, tá ligado? MacGyver. É, e aí, mano, e aí, como você vai proibir o cara desse bebê? Deixa os caras, eu sou a favor, se foda, quer legaliza, aí, ó, quer falar de... Mano, foda-se, deixa os caras fumar a hora que dá 4h20, vai fumar de qualquer jeito mesmo, fica aí proibindo as paradas, deixa, se foda. Deixa, né, o governo opressor impedindo pois o homem de bem. É. Ter a liberdade de beber, qualquer noção de banho que ele quiser. Aí nos comentários, obviamente, né? Caralho, eu já tô vendo os caras me chamando de maconheiro no Twitter, mano, certeza. vamos mesmo. Ai, caralho. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Putin não bebeu? Que pena, o mundo teria um assassino a menos. Aparentemente caralho. A galera tá aí, politizada em relação falando ao... Falando em política, é. Os comentários estão ótimos, Izzy, tem 40 comentários. Valeu. Tem esse comentário aí do Newton, né, que falou... Não, você já tem aqui nos populares, você tá aí nos recentes. No populares temos aqui, ó, Paulo Zanetti falando: bebe um produto que não foi feito para beber e não querem passar mal? Comentário pontual, porra. A Ana Paula falou que já ouviu um que bebeu perfume. Ah, o amigo, né, Ana Paula? O seu amigo. É. Meu primo. Tá bom. A Marina comenta aqui, ó. Já viu um senhor beber algo comum na foto de aguardente e dizer que estava muito bom? Mano, eu também vi isso. Já ouvi falar desse negócio. E dessa vez não fui eu. Não é meu primo. É o Zulu. É o famoso aqui no Brasil. Mano, caralho, mano, não é meu primo, nem é zoeiro, nem é amigo, entre aspas. O maluco tava na festa loucaço e tinha acabado a bebida. Aí ele, mano, eu vou fazer uma caipirinha de Zulu. Aí a gente que tava ao redor, logicamente que tava tão louco quanto ele, apoiamos e falamos, mano, faz aí, deve ficar da hora. O filho da puta, ele fez e bebeu, mano. Meu Deus do céu. A caipirinha de Zulu, caralho, você é louco. E tá aí, tá lá vivo. Qual o teu como é que se diz? Mano, vou procurar no YouTube. Alcoólico de... Álcool Zulu, teor alcoólico, 100%. Quer ver? Morreu, tá ligado? Álcool Zulu, deixa eu ver aqui. Mano, caralho, mano. Gabriel, o nome do safado, ele sobreviveu com a caipirinha de Zulu, caralho. Virou lenda. Caralho, se fosse falsificado, tinha morrido que nem os russos aí. Sim, hein? Não, mas era o Zulu bom. Caralho, cadê? Não tem, tem que ver o verso, mano. Tem a Letícia Moura aqui, que eu acho que ela é química ou alguma coisa do tipo, que ela manja. Falsificado porque ao invés de álcool etílico, que é o etanol, havia metanol, que é um dos produtos da destilação do açúcar. Na ordem de evaporação, o primeiro produto que saiu é o metanol. Portanto, ele é mais barato porque sua produção é mais fácil para consumo. É necessário que o metanol seja completamente separado porque ele é letal. Tem alguém nos comentários de um que entende das coisas? Olha aí, essa menina é a primeira. Caralho! Ou então ela é cachaceira foda, tá ligado? Que manja. Pode crer. Tem uma coisa que ela não calma. Alquimia das cachaças, né? Sim, pode crer. Procurando o drink perfeito. Ó, aparentemente o álcool Zulu tem 80% do volume alcoólico. Maluco, você é doido o cara tomar um bagulho desse, mano. Tá louco. Ah, é, o cara tomar qualquer parada que não foi feita pra ele tomar já tá errado, né, mano? Algumas coisas que foram feitas pra você beber e comer já é ruim pra caralho. Imagina isso aí, mano. O cara tomar... Você é louco, mano. Tem O Rodinei tá solidário aqui, ó. Fazer vaquinha para enviar 51 pra eles. Ó, a gente não falou quem foi que mandou essa, hein? Foi o amigo Luan Felipe, @LuanFelipe, em que o L, na verdade, é um. Porra, lembra? Hackerman. Hackerman, a gente falou isso no episódio passado. Vamos pra próxima. Luan Felipe, certamente, é um apreciador de álcool Zulu. Caipirinha de álcool Zulu. Tira, tira, tira a calcinha. Tira, tira, tira a calcinha. Ela é minha, ela é minha, ela é minha. Izzy, a próxima notícia foi enviada pra gente pelo glorioso amigo Sir Nogard, que eu não sei o nome dele porque eu não peguei, mas é esse Twitter aí. E se trata... Tá no post. Se trata do... Ao fazer selfie de topless, estudante bate em carro da polícia no Texas. Eita, beleza. Tem uma fotinha dela aqui, nota 6, 7. Depende de quantas caipirinhas de Zulu você tomou. Estudante levava garrafa de vinho aberta e foi detida por... Caralho, essa notícia. Por suspeita de dirigir intoxicado. É. Não sei, tinha uma pessoa com as tetas de fora, com uma garrafa de vinho lá embaixo do braço, tirando a selfie, bateu na polícia. E a turma suspeita, será? Talvez ela estivesse bêbada. Miranda Rader. Como pronuncia Rader em inglês, Izzy? Raider. Igual chinelo. Pode ser Rader ou Raider. Rader seria... Porque é o seguinte, na fonética em inglês, se tem Rader, dois... Rader, né? Lê, caralho. Olha só, se tem duas consoantes depois da vogal, ela faz som que eles chamam de som curto. Se fosse R-A-D-D-R, seria o Rader. Se for, essa aí tá R-A-D-E-R, então sim, muito provavelmente. É por isso que Apple, você pronuncia Apple e não Apple. Entendi. Entendeu? Porque Apple tem dois P's depois do A. O número de consoantes depois da vogal altera o som da vogal na fonética em inglês. O problema é que nome próprio não geralmente segue essa regra. Então, cara, que bola já ser, era, né? Pois é, nome próprio não necessariamente segue essa regra. Então ela pode ser Raider ou Rader, depende de como é o nome da família dela. Então tá bom. Miranda Rader. Pela lógica normal da fonética, seria Raider. Miranda Rader, aquele chinelo que a gente tem aqui no Brasil, enviava fotos de topless para o namorado quando seu veículo encontrou a traseira de uma viatura policial no Texas. Aí tem a fotinha dos carros após a colisão. E, mano, é foda. esses dudes aí. Uma estudante dos Estados Unidos bateu num carro da polícia enquanto tirava uma selfie de tópolis ao volante para enviar o namorado. Todas as formas que isso poderia dar errado. Ela sim, vai bater porra, logo é, no carro. É, também tem essa, né? O azar é foda. O boletim de ocorrência feito pelo policial envolvido... Se bem que vamos combinar que se você tá bêbado dirigindo, tirando uma selfie de topless, você tá dando bastante chance pro azar. Sim, exatamente. Não, mas porra, deu um aumentado. Tinha que ser justo o carro da polícia. Podia ser um carro de um João qualquer. Ah. O eleitor do Trump. Perguntei a ela por que ela não estava vestida enquanto dirigia. E ela declarou que estava tirando uma foto para compartilhar via Snapchat com o seu namorado enquanto aguardava o sinal vermelho. Ou seja, vamos fazer aqui uma análise, que é o que a gente faz nessa vida. Ela ainda não mandou a foto por um mensageiro normal. Inclusive, Izzy, me diga aí no Canadá, as pessoas usam WhatsApp ou é SMS? Da loucura. SMS. Igual nos Estados Unidos. O WhatsApp não é muito usado aqui fora. Apps de mensageiro como Telegram, WhatsApp não são populares, né? Não são tão... Mas não. Aí você vê, ó, que relacionamento conturbado que ela tinha. Por que ela não mandou por mensagem? Porque ela ficar com a foto pra ele pra sempre. Ela estava mandando por WhatsApp, por Snapchat. Por Snapchat. E aí o cara ia ver a foto e que bater uma bronha igual um coelho. Rápida. Ah, meu Deus. E ia ser, a foto ia sumir, tá ligado? O acidente ocorreu em Bryan, cerca de 160 quilômetros de Houston, no Texas. O policial atendia a uma ocorrência quando teve sua viatura abalroada na traseira pelo veículo de Miranda Raider, de 19 anos, uma estudante no Texas. Mano, Mirandinha, ô Mirandinha, mandando foto das tetas. Sentou a porrada. O carro tava parado, você se ligou, o carro tava parado, né? Não foi que ela tava bêbada e aí o farol abriu e ela achou que o cara andou e ela bateu. O carro tava parado, que o cara já tava atendendo outra parada. Tava atendendo outro chamado, pois é. E aí ela chegou e acertou com o chegou causando GTA. Mas peraí, se ela tava tirando a foto enquanto tava no sinal vermelho e aí ela começou o sinal... Deve ter vindo a curva e ela, mano, não sei. A batida acionou o airbag do carro da estudante. Olha só, um airbag batendo outro. E ao se aproximar do veículo, o policial notou que Raider estava com o sentido solto. Não, tá certo, pô. A batida acionou o airbag do carro da estudante. Então, tá certo. Abriu o airbag do carro e bateu no airbag dela. Agora que cai, caralho, caiu a ficha e caiu meu headphone. Não, peraí. Caralho. Explicando piada... O novo quadro do MPB. O policial notou que o Raider estava com o sutiã solto e tentava vestir a sua blusa. Caralho, que situação, mano. Tipo, ela tava tirando nudes ali. Tirando nudes, né, mano? Uma situação normal que você tá tirando nudes. Aí o carro bate, deu aquele solavanco e ela... Uhum. O airbag pressionando ela pra trás contra o banco. E ela com peito... Opa, foi só um susto. Aí quando abaixa o airbag, é a polícia. É, tá ligado? A estudante também levava uma garrafa de vinho aberta junto assim. Tá bebendo. Tava fumando um baseado também, porra. Tava mamando no vinho, tirando e aí, e também não declarou os impostos, o que mais que ela fez de errado? Tava pode crer, sem habilitação, sem cinto de segurança. Você gosta do termo que eu vou falar agora, Isa? Os caras puxaram a capivara inteira dela, hein? Puxaram a capivara da mulher e tudo que tava de errado a mulher tava fazendo. Não é possível. Raider, que relatou estar retornando ao seu dormitório da universidade, foi detida por dirigir intoxicada e liberada no dia seguinte, após pagar fiança de $2,000. Ai, eita. Cerca de R$6.000. Ninguém se feriu no acidente. Até porque o carro tava parado e o airbag funcionado. Airbag bateu contra airbag e todo mundo saiu feliz. Você já sofreu algum acidente quando enviava nudes, Izzy? Ainda não. Bem específico, tá ligado? Aí o cara vira e conta, pô, uma vez eu tava mandando nudes, bati a cabeça. Qual a cabeça? No tronco de árvore na rua, imagina, só dá louco. Aí, caralho, olha, aprendeu a lição valiosa essa mina, né? Qual lição? Não enviar nudes? Se ela for enviar nudes, não envie quando estiver dirigindo, caralho! E se for bater algum carro, não bata no carro da polícia. E não bata quando estiver tirando nudes. Também seria, ajudaria. Ó, o Rodrigo Vasquez do comentário. Só entrei na matéria por causa da foto. Cadê o topless? Cadê o topless? Tá com a namorada da... Como é o nome do Marina? Tá com a namorada da Marina. 140 likes, brasileiro maldito, mano. Aí o Luiz Silva responde. O menino aqui já levantou. Deve ser Rosinha, a preciosa dela. Caralho, só tem psicopata, mano. Caralho, mano, que merda. Não, aí o José, eu faria ela tomar meu leite. Mano, só tem maluco, né, mano? Cara, isso é louco. Então, isso tem que sair na página, na área do G1, que é voltada para pedreiros, galera da construção? Aparentemente sim, na hora do almoço eles dão uma acessada. Eles buscam na notícia. Topless, mulher pelada. g1.globo.com/mundo/notícia/pedreiros. Não é possível. Ó, caralho, os comentários é só isso, mano. O cara, se não possui a prova do crime, nem pro bico é matéria. Aí o outro, caralho. Cadê as fotos? Caralho, o nigga é muito escroto, mano. Cadê o topless? Ó, Felizmente, ou infelizmente, eu não sei, não tem ninguém associando com política. Então a gente tem uma coisa anti-comentário de política, é putaria. É sabe putaria, o peito, porque o peito unifica os dois lados, cara. Pode todo crer. Mundo gosta do peito. Direito e esquerdo, né? Exatamente. Unifica a direita e a esquerda, exatamente. Que merda. Caralho, não tem um comentário falando de política pela primeira vez, mano. Oi, o Otávio, se eu fosse policial, faria ajoelhar e rezar. Você é aí. Louco. Caralho, mano. Meu Deus. É só pedreiro, mano. Você é doido. Cara, só tem gente maluca, mano. Não é possível. Sim, vai, vamos pra próxima. Próxima, quem foi que viu a passada, aliás? Você não falou, né? A gente falou, cara, é Sir Norgard. Ah, o Sir Norgard. A próxima agora enviada pelo Anderson Ferreira, @aferreirarrio. Ele sabe que ele mora no Rio de Janeiro? Pode ser, ou no Pantanal. Pantanal tem bastante rio. Ou no Rio São Francisco? Pantanal, não, não, perdão. Rio São Francisco. Rio São Francisco. Não, não, perdão. Amazonas. Riacho Doce. Cara, você não pescou mesmo? Não, não sei o que tá Amazonas. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco. Não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio. Amazonas. Mas eu quero pedir uma música aqui. Não sei se ele vai pôr. Eu quero a música do gás. Você ouviu a música do gás? Foda-se o podcast. Qual é a música do gás? Caralho, não ouviu a música do gás? Não ouvi. Mano, música do verão, caralho. Põe música do gás e deve aparecer. Música do gás. Você vai amar. Caralho, como você não viu? Os ouvintes que ouviram já sabe já. Deixa eu chamar. Primeira vez. Música da Ultra Gás, é isso? Não sei se é. Tem várias versões, eu vou te mandar a boa. Mandei. Tem no Facebook. Na verdade, eu tinha escutado, mano, que merda é essa? Aí o Cartoon Network fez um post do Hora de Aventura zoando essa música, com os bonequinhos dançando. Aí eu, é esse caralho que os caras estão dançando que nem os loucos. Facebook manda notificação, pá. Caralho, tá difícil, hein? É muita notificação, vagabundo. Ficou marcando no Facebook, mano. Dinheiro que é bom, ninguém manda. Tem que clicar aqui, música do gás. Não, aqui. Mas você vai pegar errado, aí vai perder a magia. Achei, não achei. Porra, cadê? Ah, vou clicar aqui. Gás da Tomorrowland, acho que é isso aí. Mano, é um que começa só o tan, tan, tan. Aí depois vai tô aumentando, vendo, é muito vendo. Boa, cara. Tô vendo. Aí o cara dá mó gritão. Oh, guys! É o mó grito brasileiro, tá ligado? É essa mesmo! Oh, guys! Vamos lá, voltando aqui. Onde é que a gente parou mesmo? Ah, sim. Enviada pra gente pelo excelente A... Ah, já falei o nome do cara. Falou. Passageira fica chocada ao receber refeição... Abre aspas. Fálica, fecha aspas, a bordo de avião. Uma passageira da classe executiva. Essa classe bacana. Minha foto é maravilhosa, mano. Essa classe bacana? Classe executiva, né? Acho que é classe tigre, não? Não. Ah, não, tigre é econômica. Tigre não. Executivo deveria ser. Pode crer, na econômica eles só dão bolachinha, cara, e nunca vai dar comida. Ah, caralho, mas essa foto. Mano. Uma passageira da classe executiva no voo de Sydney a Brisbane, na Austrália, na última sexta-feira, ficou chocada ao abrir a refeição servida por um comissário da Qantas, empresa aérea australiana. Olha essa foto! Mano, a foto é horrível, caralho. Ao lado de seis panquequinhas. Não, mano, puta. Tudo é isso que eu ia falar. Tem tipo as panquequinhas zoadas. Guiosa, que aí ele tá falando embaixo aí. Tem um, tipo, mano, um pedaço de bosta, tá ligado? Não, é isso que eu vou falar. Sem aparência de piroca, nem me incomoda tanto. Apesar de parecer muito uma piroca. Porque tem o formato da cabecinha ali e tal. Mas, mano, parece bosta, tá ligado? É marrom, meio preto. Cara, não, tem até uma glande, porra. Olha isso aí. Sim. É uma piroca, mano. Mas, mano, acho que a aparência me incomoda mais do que o formato. Eu acho que tudo me incomoda. Porque tem cor de... Cara, parece... Não, não parece comida, brother. Sim, comida... Sim. Que comida tem essa cor e esse formato, mano? Parece uma piroca mesmo. Zoado, cara. Olha lá. Ao lado de 6 panquecas ou guiosas de carne, havia algo bem roliço. Não, algo roliço. Bem passado. roliço. Bem passado e com a forma de pênis. Contou ao site news.com a passageira que não quis identificar. Por que não quis identificar? Não quis ficar conhecido como a mulher que comeu piroca. Comeu piroca. Perguntei o que era e ele me disse que era um vegetal. Que vegetal? Ao pênis. É um quiabo. Quiabo é foda. A passageira não tocou no falo. O restante da refeição está deliciosa, comentou. Ela postou a foto no Facebook e as respostas foram cheias de piadas. Isso é comida ou diversão a bordo, caralho, a maldade. Nossa. Isso é uma indireta bem quente, cara. Como assim, mano? Definitivamente um vegetal que não poderia ser servido em voo da Virgin. Que merda. Cara, você já comeu alguma comida muito... Olha, não, essa... Cara, você tem que ver a foto. É, clique na foto, pelo amor de Deus. Isso é uma piroca, porra. Parece que os caras tem sei lá quem fez essa merda, o artista, o cozinheiro, sei lá quem bolou essa comida, o cara falou, vou fazer no formato de piroca. Parece que é muito que é proposital, tá ligado? Não, mano, não é possível, mano. Tem até a cabeça, ser, porra. Mano, isso aí deve ser uma puta comida processada. Eu acho que foi trollagem dos caras que fez mesmo. Será, os caras falaram, mano, essa merda aqui é servida no avião. Ninguém vai saber que é a gente que fez. Vamos fazer, ninguém, não vai dar nada. Os caras, a gente falou, acho que foi aqui, no 99, não lembro, que a gente falou recentemente que homem é idiota, que ri de qualquer coisa, tá ligado? Desenha piroca na carteira sim. E dá risada. Certeza que os caras estão. Os chineses que fizeram essa comida aí, que provavelmente é comida de micro-ondas congelada, foda. Estavam lá tristes, naquele tédio, tá ligado? Aí o cara, mano, e se a gente começasse a fazer todos os bagulhos em formato de piroca? Aí fizeram, porque é a única explicação, velho. É muito igual, muito igual. Você já comeu, Isa, alguma coisa... Aliás, você já deixou de comer alguma coisa por causa do seu formato? Cara, eu já comi uma piroca de chocolate, já te contei isso. Não, mas aí chocolate é bom, né? Foda-se o formato. Eu já falei pra vocês, quando eu trabalhava na sex shop, olha só. Quando eu trabalhava na sex shop, eu trabalhava de madrugada, né? Nos meus primeiros 2 anos que eu trabalhei lá. E aí, às vezes, eu não levava comida, porque eu pensava, vou pedir uma pizza, pedir alguma coisa. Você acha que eu fiquei gordo como, porra? Comendo piroca de chocolate. Aí o que acontecia? Em uma certa feita, eu demorei muito pra pedir comida, não tava com fome, né? Quando realmente a fome bateu, eu já tinha passado das 2 da manhã. As pizzarias aqui na ocasião fechavam todas as... Tudo que fecha às 2 da manhã, na verdade. Bah, tudo fecha, mano. Caralho, aqui você sabe que tem um conceito de coisas que não fecham nunca, né? É, aqui só... O que não fecha aqui nunca? Algumas farmácias, hospital e basicamente só. Porque no geral aqui chegou 2 horas, as baladas fecham tudo. Eles param, os garçons param de servir bebida, assim, 1h30 praticamente, entendeu? Eles fazem a chamada final e acabou-se. Fechando a cozinha, o cara chega e fala, tô fechando a cozinha, tem mais algum pedido? Pois é, exatamente isso. Então o que aconteceu? Eu não pedi nenhuma comida, não trouxe nenhuma comida de casa. Aí 2 horas bateu, a fome bateu também, não tem nada pra comer e agora. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a procurar na loja, porque em alguns locais, tinha algumas coisas que a loja vendia, que eram, tipo, tem os pornozão, tem as giromba, né, de plástico e tal, mas também tem as comidinhas com formatos fálicos e coisas do tipo, entendeu? Aham. Uhum. Tipo, tem, como eu falei, tem piroca de chocolate, né? Tem esse tipo de coisa. Tem calcinha comestível, né? Biscoitinho em formato de peito. Esse tipo de coisa. Que geralmente as minas compram pra festinha de despedida de solteira, saca? Sim, sim. Zoeirinha. Zoeirinha, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a procurar pra loja. Tinha lá... Sabe aqueles biscoitinhos chinês? Sim. Que você come e tem um papelzinho dentro. Que na verdade isso aí não foi inventado pelo chinês nem nada. Você é americano, saca? Por que chama biscoito chinês, então? Ah, porque tem um monte de coisa que vende na... Forte, inventado pela América do Norte, e aí os caras atribuem aos chineses. Tem um monte de coisa assim, cara. Caralho, compensação tem um monte de coisa do chinês que a gente usa, né? Tranquilão, todo então... dia. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Tinha lá umas pirocas de chocolate. E aí o custo-benefício da piroca de chocolate era o melhor que tinha. Caralho. Entendeu? Cara, analisando, entre as pirocas que ele ia degustar, qual que tinha o melhor custo-benefício? A melhor piroca. Porque os biscoitinhos eram muito pequenos e era um preço meio caro, né? Tudo variava o custo-benefício. A piroca de chocolate, eram várias pirocas, não era uma só. Tinha uma piroca ereta, tinha uma piroca mole, tinham várias modalidades diferentes de piroca, entendeu? E aí eu falei, cara, se eu vou gastar meu dinheiro comendo alguma porcaria que vende nessa porra dessa loja, eu tenho que comprar o que tem mais comida. Sim. É o que vai me deixar mais cheio. E aí eu comprei, vendo no pacote de plástico e tal. Abri e tava lá comendo a piroca de plástico. E eu, no terror de alguém um dia ir ver a câmera de segurança, tá lá, o Izzy Nobre comendo a piroca de chocolate. Já pensou, você ia virar notícia do MPV. Aí brasileiro agora que trabalha em sex shop, flagrado comendo pirocas de plástico. Pirocas de chocolate. Ai, caralho, mano. Pior que agora eu vou lá e falo pra todo mundo. Porra. Também. Uma vez eu comi também, mano, fora esse formato, tava gostoso pra caralho, chocolate. Eu ganhei de amigo secreto. Quando eu trabalhava numa agência com a turma lá, eu era supervisor da galera, tinha uma equipe que eu tomava conta e pá. Aí os caras se juntaram pra me dar um presente por fora do amigo secreto. E aí era uma bandejinha assim, com uma belíssima piroca de chocolate. E ainda ela era feita no estilo de trufa, tá ligado? Se você... O recheio por dentro, ele era branquinho. De coco. Caralho. Mano, gostoso pra caralho, cê é louco. Yeah. Comi, comi bonitamente. Imagina ali a piroca do Kid Bengala. Mó bom, recheio bom pra caralho. O recheio ainda tava melhor que a parte de fora. Não sei, não sei se as mulheres também acham isso quando elas degustam uma piroca. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. É, porra, tem um ouvinte nosso que chama E-Joyce, mano. É o nome. E-Joyce? É, E-Joyce. Aí os caras ficam zoando que o pai dele tinha essa ideia de catar o nome feminino e botar o E na frente. Ah, sim. Pra sim. Falar que é masculino, tá ligado? E aí criou o E-Joyce. Só pela zoeira. Entendi. Mas então, o E-Paiva, que não é o caso de nome feminino, enviou a notícia. Mulher explode banheiro tentando matar barata. A gente tá vendo um padrão aqui que usar inseticida aparentemente não é nada saudável, mano. Não é nada seguro. Não é a primeira vez que acontece uma demolição dessas. Sim, a gente já teve a notícia recente da mulher que praticamente destruiu a casa inteira por causa de uma parada de inseticida. Pois é. Essa aqui a gente tem algo aí próximo. Sim, é. Essa aqui tinha a barata fez um estrago. Baratas são seres difíceis de matar, não é mesmo? Isso porque, mesmo quando se corta sua cabeça, ela pode continuar viva por semanas. Caralho, isso é verdade? Yeah, você também não? Semanas? Da porra. Se bem que, mano, quem vai ficar caçando a cabeça da barata pra cortar, caralho? Dá uma esguichada do veneno e já era. Em debates como quem poderia sobreviver a uma guerra nuclear, as baratas são contadas para suportar. Como assim contadas? Ah, deixa eu explicar um negócio. É porque eles escreveram errado, sei. Eles escreveram mal. Escreveram de forma meio bizarra. Eles quiseram dizer assim. Ah, são uma das. Aí falaram, são as contadas entre, que ficou uma construção meio esquisita. Olha só. Todo mundo fala esse negócio das baratas, né? Que vão sobreviver ao ataque nuclear e tal. Tem muita gente que pensa que a barata vai sobreviver à explosão. Sim, sim. Não, o que acontece é o seguinte, as baratas têm um nível de resistência à radiação. Então, na radiação, que seria resultado de uma explosão nuclear, não afetaria as baratas como afetaria outros animais, entendeu? É isso. Outros seres vivos. Na tentativa de matar uma barata, uma mulher chegou ao ponto de explodir metade de um banheiro. Tá porra, mano. A jovem funcionária de uma empresa de limpeza em Taiwan foi chamada para fazer a limpeza de um escritório e encontrou uma barata enquanto fazia o trabalho. Caralho, que preju, maluco. Funcionário de limpeza escritório de Taiwan explodiu o banheiro após ter... Os caras põem de novo a porra da chamada aqui, na tentativa de esmagá-la. Imediatamente ela pisou e posteriormente enrolou um papel e tornou esmagá-la. Calma aí, vamos entender. Ela pisou na barata, deu aquele track, que é meio nojento, mas é o que você tem que fazer quando você vê uma barata, não adianta ter medo. Barata não vai te morder, não vai dar tapa na sua cara, não sei, mano. É, tipo assim... É nojo, é só nojo, cara. É, então, mas tipo, nojo, ia falar, eu tenho nojo, sai de perto, já era. Mas tem gente, porra... É, porque as pessoas têm medo, né? Medo. Namorada, mano, aparece o capeta na frente dela, mas não aparece uma barata, maluco. Ela queria... É curioso, cara, isso é deve loucura, ser... Né? Os brothers... Não é loucura, porra. Isso aí deve ser algum resquício evolutivo. Porque esses bichinhos, obviamente, iam carregar algum tipo de doença, alguma coisa do tipo. Talvez no passado tinham mais bichos desses que mordiam. Peçonhentos, animais peçonhentos. Malditos animais peçonhentos. Então, o que muito provavelmente é, essas reações sem explicação geralmente se explicam com teoria, a biologia evolucionista, né? Então, mas mano, eu ficava sem entender. Foda, tá ligado? Uma vez a gente tava na casa de uma amiga dela, Aí ela viu uma barata. Malandro, aí ela foi embora da casa da mina. Porque ninguém tava achando a barata pra matar, tá ligado? Caralho. Eu falei, caralho, a barata venceu a guerra. Ela falou, essa casa aqui é minha, aquela pessoa não vai entrar aqui. E foda-se, ela vai ter que ir embora. E aí a gente saiu fora, tá ligado? Do rolê. Uhum. Aí essa mina pisou na barata, enrolou e vamos ver o que ela fez. Contudo, para ter certeza que a barata estava morta, ela ateou o fogo. Caralho, mano. Você devia ser uma dessas manicas que tem medo absurdo de barata. Ela ateou o fogo e jogou no vaso sanitário. Ah, mas como o funcionário havia acabado de fazer a limpeza do cômodo, a combinação de fogo com os produtos químicos, ela devia ter jogado aquele bom ar da vida, tá ligado? Beleza. Exatamente, exatamente. A combinação de fogo com produtos químicos causou uma explosão no local. O sanitário explodiu. Aí tem outra foto. Olha, a foto é sensacional. Ela fez um molotov com a porra da barata e jogou no sanitário. Olha isso, caralho. Foi, caralho, ainda tem que ver se ela não se machucou. O cara, né, abriu, peraí, o cara abriu a privada, segurou lá o bom ar por 40 segundos lá dentro e fechou? Como é que é? Sim. Como que podia ter tanto bom ar ainda no ar, mano? Parece que foi algo parecido, porque, mano, o estrago... Acabou, não tem mais privada, só tem o azulejo todo preto, fudido, a louça estourada e tal. Essa menina deve ter se machucado, maluco. Embora não tenha se assustado com o barulho, os funcionários logo se acalmaram quando descobriram o que causou a explosão. Porra, os caras devem ter achado, fudeu. Eu achei que era um terrorista. É? Fudeu, estamos sofrendo um ataque terrorista. Aí a menina, não, eu que joguei o aparato pegando fogo no vaso. Tá tranquilo. Aí, cara, mano, é foda, você é louco. Que vacilo, tipo, não precisava ela ter tocado fogo nessa porra, mano? Sim, já morreu, eu tô falando. É porque, eu já tô falando, ela ouviu falar esse negócio de que barata sobreviveu ao apocalipse nuclear. Ela achou erroneamente, como muitos acham, que isso significa que a barata vai sobreviver à explosão em si. Ela falou, ah, uma chinelada não vai matar essa porra. Sim. Vou tocar fogo. É louco. Ela não, ficou com medo da barata voltar pra se vingar. Ela achou, tá, que a barata era um Rasputin, porra. Ela pisou no bicho, enrolou o papel, esmagou, depois tocou fogo e jogou, queria matar afogar, queria matar a barata incendiada e afogada ao mesmo tempo? Bom, é uma barata, não é a Fênix, não, minha filha. Relaxa. Caralho, porra. Ela não vai voltar pra te pegar, não, tá ligado? Ela tá Robocop. Não precisava disso tudo, não, mano. Aí tem comentários aqui do Facebook, que também são sempre bons. A Mari Maza comenta. E ninguém nem me fala se a mulher ainda está bem? Não, Lari Maza. Você tá disléxico hoje, hein? Caralho, pode crer. Lari Maza. Desculpa, Lari. Um beijo no coração. Nunca vou ouvir isso aqui, cara. Ela tá preocupada. Olha a foto da privada. Acabou tudo, mano. Ela ficou tudo preto. Sabe, eu fiz mais desse banheiro, pelo menos. Sabe os desenhos, desenho do tipo do Patolino e tal, que ele tomava um tiro na cara e ficava a cara toda preta? Pode crer, pode crer. O banheiro ficou assim, mano. Ela usou produtos Acme pra destruir a barata. A Marcia Regina, eu tenho pavor de barata, mas nunca vou dar esse mole. Caralho, mano. Aí a outra mina, mas a barata morreu. Talvez. Porque pode sobrevive a uma explosão nuclear, mano. O legal é se a baratinha tivesse saído andando normal depois disso. Isso seria mais. Isso tornaria. Falando em baratinha, lembrei aqui, link do post aí. Na minha cabeça, isso que aconteceu. Lembra daquela animação da barata da época pré-internet? Sim, sim. Baratinha xingando? Que a gente recebia por e-mail, mano. Será que o pessoal atualmente conhece aquela merda? Colocar no post aí, ó. Baratinha xingando. Que raiva, desgraçadinha. Merda, filha da puta. Vai se fuder, seu cretino. Pediu uma erva, fica até que roque fuda. 40 segundos de pura alegria. Na época que era tudo mato e a gente já tava aí já. Ó, vou te mandar nos Zencaster, você bota no post. Já bota no post. E a gente achava graça disso, né, mano? E hoje em dia reclamo do YouTube. Olha o áudio dessa bosta. Isso aí, mano, é tipo 2002, tá ligado? Ó, o Wanderson Santos comentou. Depois do susto, todas riram. A mulher foi demitida e a barata passa bem. Cara, seria foda, imagina. O cara, tipo, dá uma explosão, chega lá, o banheiro tá tudo fudido. A mulher aí, é tudo fudida. Também. Aí o cara passa, tem a barata saindo da privada, tá ligado? Exatamente, a mulher tá tudo fudida lá. Podia acontecer, mano. Muito foda. É isso aí, mano. Fica no gringo, burro. Pensa que tá em Veneza. Tá no Pará, vou te roubar. Açaí com leite vai te matar. Leva, égua. Passear na doca, vem com o coboia. Epa, égua. Dois times lixo aqui do Pará. Epa, égua. Com saís ele ia sair pegar. Tua, égua. Ventilador na cara. E é isso, esse é o MPB dessa semana. Se você gostou, vai lá na gabidia.com/podcast e acompanha o texto, tem as imagens, os links que a gente comentou, a galera que mandou mensagem, todo mundo, tudo relacionado ao programa de hoje, tá lá no gabidia.com. Se você tem um dinheirinho sobrando aí, de repente você ganhou na loteria, nunca se sabe, você quer garantir que o MPB continue saindo com essa frequência? que a gente faz hoje, com edição bonitinha, tudo direitinho no seu feed, o que você faz? O que você faz, Evandro? Deposito na minha conta. Brincadeira. Você vai acessar padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Fazer parte dessa gloriosa comunidade que não para de crescer, cara. Dá orgulho, na moral. O grupo do Padrim no... No Telegram, é absurdo como os caras ficam o dia inteiro trocando ideia. E de novo, a gente já falou isso aqui, rola encontro, a gente tá jogando Overwatch no PS4 junto, que nem uns loucos. Uhum. É uma zoeira absurda um com o outro. O Easy tá vindo aí pra Campus Party daqui uns dias. A gente Sim. tá vendo de fazer um encontro lá em São Paulo, se conhecer, tirar foto com a galera, tomar caipirinha de Zulu, isso, caralho. Zulu, exatamente. E tem uma brincadeira lá que a gente faz de um negócio de fazer rap pra galera. Eu pego umas basezinhas zoadas no YouTube, faço um rap. Faz um rapzinho em cima e mando. E aí eu tinha prometido pro pessoal do Padrim lá do Telegram que faria um rap especial de final de ano. Com a ajuda do Grêmio Souza, que tá lá onipresente o dia inteiro. Falei, Grêmio, me manda os highlights de cada um do pessoal mais ativo aí no grupo, que eu vou montar uma letra de rap aqui. E aí eu fiz esse glorioso rap, que vocês vão ouvir no final do programa, e mandei lá pros caras. Eles escutaram pra caralho, tá ligado? Muito bom, mano, muito bom. Então se você tem pretensão de ser citado num rap desse maravilhoso nos próximos anos, chegue no nosso padrinho, participe, faça parte do grupo, que você pode ser agraciado com essas rimas cretinas. Exatamente. padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. É isso, Evandro? Sim. Siga nós no @isnobre@evandrof. E é isso aí. Até semana que vem, galera. Tchau. Tchau. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Verão, chove todo dia, velho chove o dia todo. Verão, chove todo dia, velho chove o dia todo. Já peguei dengue e quase levei o meu farelo. Só vomitando sangue, água parada tu morre. O estado é muito grande, cadê o sinal do telefone? Tem tanta cidade pro governo roubar, esse é o preparo. Meu nome é Evandro, vou chegando de mansinho pra mandar o rap que prometi para os padrinhos. Começo falando do Grêmio Souza, de mim, do grupo, com ele ninguém ousa. Um dos maiores, cara de rato, ficou 2 anos pra comprar um PS4. Olha ali o Rodrigo Costa, apaixona rapidinho, mas parece que as minas não gostam. Vovô Fábio, criador do bot, gosta de beber até corote. Tem também de lá Cardoso, mora na Suíça e trabalha no mercado. Aí você pensa, mercado de ação? Não, não, não, ele vende é pão. Falando em pão, vou fazer um lanche. Olha aí, colou um ouvinte. Quem é ele? Nosso amigo 420. Ricardo Cigari, toca o trompete, adora pizza e fumar um beck. Já que estamos falando de contravenção, Rafael Aguiar faz bebida no quintalzão. Isso porque no grupo tem o Vitor Viana, policial militar, mas fica só a paisana. No Ceará tem o Thiago Frassiano, fã de heavy metal, dá conselho para os mano. Diógenes Moura, hackerman, ele também é fã de Pac-Man. Fica na espreita esperando a melhor hora, solta aquele gif e depois vai embora. Tem meu parça Gabiru, monobola, estudou muito, não fugiu da escola. só não passou na OAB. É o gatinho do grupo, vocês têm que ver. Camilo Dias, um cara consciente, fez medicina pra ajudar os malucos doentes. Falando em doente, tem a Laura. Gosto não se discute, mas gostar de puti-puti, outro doente é o Madu. Gosta de coisas estranhas, até aquelas que saem do... Heitor Lopes é puro retardo, mora em São Bernardo, terra do Lulinha. Trabalha com logística e gosta de bater uma zinha. Eleita Miss do grupo, tem também a Amanda, formada em Química, nossa garota propaganda. Falando em Amanda, Lu Soares chegou, trocou cantadas com ela e os meninos endoidou. E o grupo acolhe todo mundo, eu, tu, ele e você. Vem fazer parte da família MBB. Que bosta. Você se ligou que você leu a ordem errada das notícias, né? Ali? A primeira era da mulher da piroca no avião. Lógico que é, olha lá nas caralho, DM, cabaço. Cara, tu foi louco? Só se eu abrir de trás pra frente, você... Eu abri de trás pra frente, caralho. Entendi. Burro do caralho, você abriu de trás pra frente, beleza. Pô. Você é a loção de banho da mulher de topless. Beleza, vamos. Juliano, voltando ao que interessa.